fariseus, a hipocrisia, a condenação aos nossos irmãos. Assevera com muita coragem. A sua mensagem não é somente de brandura, mas, sobretudo, de coragem, de assertividade. Porque, apesar de humilde, Jesus adotava, sim, o título de Messias. Quando alguém lhe interpela, bom mestre, ele exclama, por que me chamas de bom? Bom só Deus, demonstrando que aqui na Terra somos ainda praticamente todos imperfeitos ainda. Mas, mestre, dizei o bem, porque eu sou. E enfrentava os homens mais poderosos de sua época, os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, com muita energia, curando dentro das próprias sinagogas, nos dias de sábado, que eram considerados sagrados, como ainda são pelos judeus. E ele os adverte muitas vezes, ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Sua mensagem era de coragem. Levou-nos à cura. Mas, sobretudo, não limitou-se a devolver a visão aos cegos, mas trazer-nos a visão da vida espiritual a nós, curando-nos da cegueira do orgulho e do egoísmo e da insensatez. Essa é a maior cura que Jesus proporcionou à Terra, levando fé às pessoas, aliviando-se os sofrimentos, mas não os excluindo, porque a sua mensagem não é uma mensagem de repouso, de preguiça, de indolência, mas uma mensagem de renovação, mostrando-nos que cada um de nós temos um aprendizado, muitas vezes doloroso, aqui na Terra. Que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que Deus só permite o mal porque sabe que nele nascerá um bem maior. Assim, neste mundo e nesses mundos primitivos, ainda impera o sofrimento como remédio amargo e necessário para nos curar o orgulho e o egoísmo. Então, se temos as causas das aflições que vivemos hoje, elas podem ser atuais. E se não as encontramos hoje, nos diz Allan Kardec, o pré-claro codificador da doutrina espírita, as encontraremos nas outras existências, nas outras vidas que já tivemos. Então, Jesus nos convida, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aliviar não significa excluir todo o sofrimento, porque o nosso espírito precisa daquele esforço, daquele exercício para realmente aprender a amar. Se bastasse ler os livros da codificação, se bastasse lermos o Evangelho que ele nos deixou, se isso fosse suficiente para nos transformar em anjos, não precisaríamos do trabalho, do progresso, do exercício da inteligência, do amor, da renúncia, do desapego. E Francisco Cândido Xavier, inspirado pelo Espírito Emmanuel, nos diz que nós temos dois tipos de cruzes, a cruz de ferro e a cruz de palha. A cruz de ferro se assemelha, por exemplo, àquela ofensa que tivemos em público e desculpamos o nosso adversário para ficarmos com os louros, com o crédito de termos perdoado aquela pessoa. Que a cruz de ferro, na verdade, é até fácil de ser levada, porque logo nos libertamos dela. Mas mais dolorosa é a cruz de palha. A cruz das dificuldades domésticas, dos atritos do lar, do casal, do ambiente de trabalho, da nossa família, muitas vezes, onde encontramos antigos desafetos, pessoas a quem devemos todo carinho, todo respeito e todo amor. Então, a cruz de palha, porque ela é diariamente suportada, repetidas vezes, muitas vezes é mais pesada do que a cruz de ferro. Então, Cristo nos convida para aliviar nossas dores, dizendo-nos que o seu reino não é deste mundo. e dá-nos a certeza